vejo o homem chorando, com lágrima no rosto. É sempre a mesma história, o mano no sufoco, que veio do Nordeste tentar a vida em São Paulo. Sem estudo, trabalho, viver aqui não é fácil. 3 dias de viagem sem dormir, sem comer. Pensativo quando chegar, o que vai fazer? Triste, ansioso, cansado, abatido, nervoso. E com saudade do seu filho, ele pede a Deus piedade, iluminar seu caminho. Porque não é fácil andar descalço sem espinho, pois quem escolheu seu destino foi a necessidade. Está deixando sua família, mas contra sua vontade. A sede de justiça, esse homem carrega a esperança de voltar pra sua terra com condições bem melhores de vida, de arrumar um bom emprego e dar o melhor pra sua família. Chegando em seu destino, rodoviária do Tietê, faz frio em São Paulo, não para de chover. Tá com fome, quer comer, ele põe a mão no bolso. Tem apenas alguns trocados e só dá para um almoço. Meio dia, quem diria, foi parar na periferia. Precisava descansar, pois amanhã é um novo dia. Ele dormiu no ferro velho, onde deixaram passar uma semana. Não tinha onde morar e seu problema era a falta de grana, pois vive na miséria já faz um tempão. Com muita fome e sem emprego não é fácil não. Aumenta a fome, a miséria e a saudade aperta o peito. Se ele partir pro arrebento, vai ser daquele jeito. Um pássaro ferido em todos os sentidos. Ele pensa até em roubar, mas lembra do seu filho. Sua família no veneno, na sua terra. E ele aqui em São Paulo, num campo de guerra, onde é obrigado a conviver no meio de tiroteio, de polícia e ladrão. Criança ali no meio é um espelho, a imagem da crueldade. Traficantes dominam a área, o crime é só maldade. Ele vê uma mãe chorando e muito sangue derramado. É sempre a mesma treta, mais um caixão lacrado. Aqui do jeito que está, ele não vai suportar, pois essa vida sofrida tá induzindo a roubar. É, sonho desperdiçado, esperanças que vão embora. Vela acesa, uma oração, pois o homem também chora. E agora? Acho que vai pedir esmola. Não tem outra opção, necessidade pelo pão. O tempo passa e trampo não consegue achar. Desempregado e sem lugar pra morar. Só faz uns bicos de vez em quando e recebe mó merreca. Para esse homem, nada mais interessa, porque ele recebe uma notícia que o deixa chocado. Que seu filho está doente e tem que ser operado. Ele precisa de dinheiro para a cirurgia. Seu estado é muito grave, tá com leucemia. De quebrada em quebrada, do Zaire ao Serrano, ele se esquiva da maldade, pois o bicho tá pegando a cada esquina ou viela. O mal tá sempre presente, numa carreira esticada, nova entupida até os dentes. É a fome, a miséria que devasta o povo. É como vulcão em plena erupção, que vai se alastrando, vai deixando sequelas. Caiu mais um na viela, se despediu do mundão. Não vê outra opção se não partir pro arrebento, porque na sua vida só tem sofrimento. Já anda com ferro na cinta, mas não quer matar ninguém. Mas se preciso for, ele dá tiro também. Vai roubar não por fama e nem por ibope, mas sim pelo seu filho que está entre a vida e a morte. Planeja invadir uma mansão, já está tudo no esquema. Só tem um vigia, então não tem problema. Chega bem disfarçado em frente à portaria. Ele saca uma arma e enquadra o vigia. Passa o portão e entra dentro da mansão com seu revólver. Obriga o boy a abrir o cofre, tudo perfeito, rápido, sem dar goela. Pega o dinheiro e a joia e seguiu pra favela. Então mandou dinheiro pro seu filho ser operado. A cirurgia foi um sucesso, seu filho tá salvo. Ele agora é o alvo da polícia. Tá sendo procurado pela justiça. Rouba playboy é embaçado, os homens vêm na cola. Houve troca de tiros, mas ele é preso em poucas horas. Assinou um 5-7, assalta a mão armada. E hoje vive guardado em uma cela gelada. Eu pensei